o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Como eu sempre digo pra você, todos os sábados, até as 4 da tarde, 2 horas de rock and roll pra gente curtir os clássicos do rock. Hoje o programa tá fazendo jus mesmo ao nome, cara. Clássicos do rock. Nós vamos apresentar aqui 4 bandas. Bandas antigas que eu descobri que lançaram discos recentes. Um aqui foi lançado em 2013, já nesse ano, tá? O outro em 2010, 2012, 2011 e 2012. Ou seja, últimos álbuns de bandas que surgiram no final dos anos 70 e 80. Eu tô falando do Crocus, que é uma banda suíça, que surgiu no finalzinho dos anos 70, no comecinho dos anos 80, que o vocalista, que eu esqueci o nome, tem um nome suíço, não, no, o infeliz é alemão, como é que eu não vou lembrar, eu curto essa banda desde os anos 80, cara, e eles sumiram, e lançaram um álbum agora em 2013, cara, Dirty Dynamite, e você vai curtir aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, são 8 faixas desse álbum, tá? Vamos ouvir também o Mr. Big, que aqui no Brasil ficou conhecido por suas baladas, tá? Tem muitas baladas do Mr. Big em novelas da Globo, tá? Muita gente conhece suas baladas, vão ver a porrada que é a banda, tá? Foi lançado em 2010, né, esse álbum aqui. Meu filho, que é fã, uma vez falou, não, Mr. Big é sua balada. Eu falei, peraí, pai. Mostrou. Falei, caramba, não, isso aqui é bom, cara, você abrir sua cabeça para coisas novas. Eu não sabia, fiquei sabendo. Outlaws, cara, essa banda é formada por um guitarrista do Lynyrd Skynyrd. É Southern Rock, aquele rock do sul dos Estados Unidos, aquele rock misturado com country, muito ótimo, como eu digo aqui. Você vai ouvir o último álbum lançado agora em 2012, cara. É It's About Pride, tá bom? E os ZZ Top, que eu já toquei aqui 4 músicas do ZZ Top, que eles lançaram um EP. O EP são 4 faixas, quando eles querem divulgar o álbum, eles lançam primeiro as 4 faixas. Antigamente eles lançavam CD compacto duplo, né, Marquinhos? Não sei se você pegou essa época. Compacto duplo, meu amigo, é. Compacto era o tamanho do CD, mas um pouco maior. Era um pouquinho maior. Eles lançaram e eu toquei. E agora tá aqui na íntegra, o álbum La Futura, lançado em 2012. Você vai ouvir aqui 8 músicas do ZZ Top. Legal? Preparado? A gente vai começar então com Crocus. Não se espante, não é AC/DC, cara. Não é mesmo, tá? É o Crocus do álbum Dirty Dynamite. Hallelujah, rock and roll. Vamos lá. Yeah. I need you. Pois é, eu falei pra vocês, não é AC/DC, meu amigo. Incrível a semelhança vocal, né? Assim como o vocalista do Quiet Riot também parece muito com AC/DC, mas esse aí é incrível, a semelhança dele com Brian Johnson. Não é brincadeira, não. Dael Crocs, do álbum Dirty Dynamite, lançado esse ano, cara, 2013, fresquinho pra você aí, ó. Bay Out Blues, Dog Song, Better Than Sex, tá? Let the Good Times Roll, Dirty Dynamite, Go Baby Go, Heather's Lakers Ramble e Hallelujah Rock and Roll, cara. Como eu prometi pra você, tá aí a banda Crocos, a banda de Suíça, né, dos anos 80. Eu adorava essa banda, cara. Depois eles sumiram, mas eu consegui a coletânea graças ao Paulinho Roots, da Grande Garoto, nosso meu colaborador aqui, assíduo, tá, Paulinho? Aquele abraço, você nem imagina como é bom ter um amigo assim como você. Não é só porque você arruma coisas pro programa, não, tá? É porque é um amigo que gosta de rock and roll, né, cara? Isso é muito bom, tá? E tá sempre participando, tá sempre presente. Olha aqui, vamos fazer o seguinte: a gente vai pro break e na sequência você vai conhecer. Você que não conhece, não torça o nariz, não, cara. Mr. Big. Daqui a pouquinho você vai ver o que vai rolar, tá bom? Volto já. É isso aí, Classic Rocks até as 4 da tarde, para você curtir os melhores clássicos do rock and roll. Aliás, a gente vai fazer um programa agora em breve chamado Os 200 Hinos do Rock, cara. E feito, selecionado pela equipe de pessoas que escrevem pela Road Crew, uma revista especializada em rock, tá ok? Portanto, eles sabem do que eles estão falando. Eles escolheram. Mas é lógico, como cada escolha, de repente vai faltar uma música que você gosta, você vai querer, vai achar que uma não tinha que estar incluída nessa lista. Bom, eles fizeram, eu tiro o chapéu para eles, eu também tenho a minha lista, mas é muito bom, vocês vão ver que realmente é ótimo. 200 hinos do rock. É lógico que isso vai dar uns 4 ou 5 programas, né? A gente vai dar um jeitinho. Beleza? Agora vocês vão conhecer o Mr. Big. Você que não conhece o Mr. Big, vai ficar à vontade agora com What If. É um álbum lançado, o último álbum lançado em 2010. É isso mesmo, você vai ver. É o Still and Enough for Me. Vamos lá. We'll be right back. Better aí, o que você achou, cara? Eu falei que os caras são bons, cara. Não é à toa. Não é à toa. O baixista dele é... Como é que é o nome do cara? Billy Sheen? Acho que é Billy Sheen o nome do baixista. Tem um álbum ao vivo. Quando eu fizer um programa ao vivo, eu vou tocar o Mr. Big ao vivo. Mas só quando eu vou tocar isso que eu vou falar agora pra vocês, vocês vão entender já já por quê. É um solo de baixo. Tá? Não tem... Pior que um solo de baixo, só um solo de bateria. Que brincadeira. Não. Não, não dá, cara. Não sei por quê. Isso é coisa dos anos 70, cara. Nos anos 70, tinha show ao vivo, o baixista fazia solo, o guitarrista fazia solo, o tecladista fazia solo, o baterista fazia solo. Ainda bem que não inventaram um solo pra vocal, né? Vocal é a capela, vira a capela. Bom, você ouviu, é Undertow, né? Undertow, isso mesmo. Undertow, última música aqui. American Beauty, Around the World, I Get the Feeling, I Won't Get in My Way. Olha, As Far As I Can See, né? Once Upon a Time, e Still Ain't Enough For Me. É o Mr. Big de 2010, cara. What If é o nome do álbum, tá bom? A gente vai pro break na sequência, cara. Olha, mas antes, vamos mandar um alô pra uma galera aqui que tá ligadinho no Classic Rock. De vez em quando, dá pra olhar aqui no Facebook aqui e ver direitinho. Olha só, Eduardo Martinelli lá no Panamá, meu amigo. É, lá na América Central, lá ouvindo o Classic Rock. Aquele abraço pra você, meu amigo. Continue ouvindo, que a gente vai continuar mandando alô pra você, com certeza. Meu amigo Paulinho Rios, que eu já falei aqui agora, meu colaborador também. Lúcia Monteiro... É, Muratori, ela tá ouvindo o programa na Alemanha, cara. Olha onde, na Alemanha. É, em German, é, em Hamburgo. Hamburgo na Alemanha, tá? Você que tá com fome, eu não falei hambúrguer não, tá, cara? Não vai confundir não. Tá ok? Tem o... É o Luiz, o que? Luiz Gamin, né? Luiz Gunning, lá de Salvador, Bahia. Ô, tarrinha boa. Rock and roll, meu filho. É, ó, rock tem várias línguas, cara. Não tem essa, não. Dá a galera do Rio que sempre ouve, né? Não é mesmo? A galera lá que é assídua do programa do Rio. A Sandra Reis de Volta Redonda. O César da Nova Ótica. O César, outro César que tá sumido, mas com certeza uma hora ele vai aparecer. Toda essa galera. Se eu não falei seu nome, meu amigo, você me desculpe, porque é muita coisa aqui. Não tem como a gente tá inserir de repente. Ok? Agora eu tô tentando me lembrar se eu tô indo pro break ou se eu tô voltando. Tamo saindo? Tamo indo pro break. Então na volta a gente volta com o Also Loss. Olha, começando aqui o terceiro set. Não, vou ter que perder essa mania de bloco, tá? Vou mesmo. Então vou arrumar um dentista pra patrocinar o programa. Mais um bloco, oferecimento do dentista, né? Eu não sei de onde tirei essa ideia, cara. Não sei de onde eu tirei essa ideia. Ô, Jesus! É sábado, né, meu amigo? Você tem que dar um desconto, né? Depois da semana inteira. Sábado, pra quem não sabe, é o último dia da semana, tá? Semana começa no domingo, infelizmente. Começa com a gente sem trabalhar. Bom, olha, uma banda que eu sou fanzaço desde os anos 70 e 80, meu amigo. Outlaws. Um dia eu ainda vou fazer um especial só de Southern Rock. Você vai gostar. Outlaws, Leonard Skinner, Molly Hatchet, Blackfoot, o Monster 38 Special. Vocês vão gostar, tá? Eles lançaram agora o último álbum, 2012, cara. It's About Pride. Eu falei que mais uma vez, você vê como é que eu interajo com meus filhos. Eu falei dessa banda, né? E surgiu coisa e tal. Eles mexeram na discografia que o Paulinho arrumou pra mim. Aí descobri, eu falei, pai, tem um último álbum deles lançado agora em 2012, não é coletânea nem nada. Eu falei, então vamos ouvir. Eu ouvi e agora vocês vão ouvir, porque eu adorei, cara. A gente vai começar com Tomorrow's Another Night. Vamos lá. Tomorrow's another night. Maybe the light will shine on me. Ride 1972, burning our name across the midnight sky, playing out a dream come true. Cheap motels and whiskey bars, endless journeys on fast guitars. Tomorrow's another night, maybe the light will shine on me. Take one of but you still want more. Long bus rides and early morning airplanes, interviews and publicity campaigns. The heart pours always waiting at the backstage door. Got a hot out in the hills of Tennessee. Little redneck girls there waiting for me. Bottle of love, so party all night long. one you wanna steal my heart. Born to be bad, living to ride, a rebel gypsy to the day I die. Turn. Amadei was her name. She was Cherokee. With the land she loved, they lived in perfect harmony. Her people thrived all through the Appalachians, till the white eye learned of all the gold buried within. Trail of Tears. Their soldiers marched on them in 1838. She watched them burn their homes with a fire of hate. Betrayed by treaties and the army's grand old man, 7,000 troops led them to hell and back again. Trail of Tears, I'm on a trail of tears. Trail of Tears, Lord, I'm going down. Trail of Tears, I'm on the trail of tears. Turn the whole world upside down. Legend says where every mother's tears grows a Cherokee rose. I hope old Hickory is burning down in hell with all the demons that drove them down that road, down the trail of tears. The last of them arrived in the spring of 39. Shattered her people's hopes one heartbeat at a time. Crockett and Worcester, they fought for them in vain. They will always be remembered. Silk and lace. aí, cara, gostou? Outlaws. Pra variar, eu esqueci o nome do guitarrista do Lynyrd Skynyrd, que fundou essa banda Outlaws. É Southern Rock purinho, cara. Trouble Rides a Fast Horse, olha só. Trail of Tears, Flaming Born to be Bad, Riding Out in Tennessee e Tomorrow's Another Night. Outlaws, cara, realmente. Eu tinha um álbum que era uma caveira de uma cabeça de búfalo, de boi, sei lá o que, com chifre enorme em cima e a foto deles embaixo. Tudo cara de aqueles caipirão que curte rock and roll mesmo. Cabelo comprido, barba e tudo mais. Mas o som deles, vocês acabaram de ouvir aí, realmente é muito ótimo. Legal, gente, olha, a gente vai pro break e na sequência a gente vai fechar o programa com ZZ Top. Não saia daí. Olha, chegamos ao último set de músicas aí do Classic Rocks, mas antes de fechar aqui, queria mandar um alô pro Bruno da Destilada, da banda Destilada, tá? São gente finíssima, gentes finíssimas, tá ok? Não, o pessoal da Destilada, tudo gente maneira. Daí o Bruno tá aí com probleminha de saúde, mas tá se recuperando. Ô Bruno, fica ouvindo aí o Classic Rocks, que eu tenho certeza que você vai se recuperar muito mais rápido do que se você ficar ouvindo aí. Não vou nem citar nomes, deixa quieto. Tá ok? Senão vou acabar apanhando na rua, eu não posso falar isso. Bom, gente, ó, e o pessoal do Monsenhor Fé também, cara, que faz um som legal, maneiro, gosta de rock and roll e que curte a gente também. Tá? Não vou citar o nome deles, porque eu vou acabar esquecendo o nome de um, aí fica chato. Pra não falar um e esquecer dos outros, fica chato. Mas tá aqui aquele abraço meu e do Marquinhos aqui, da galera do Classic Rocks, pra você aí, vocês aí do Monsenhor Fé. Legal, gente, olha, pra fechar, o último álbum do ZZ Top, como eu disse, eles lançaram primeiro um EP com 4 músicas. A gente tocou aqui as quatro músicas, agora depois lançaram o álbum chamado La Futura, em 2012, no finalzinho de 2012. E tá aqui, você vai ouvir agora faixas que você ainda não ouviu. E é lógico que as duas últimas já estavam incluídas no EP, mas faz tempo que você não ouve. Vamos lá? A gente começa com High Racing Blues. É o ZZ Top, vamos lá. I don't, I never want it no more. Baby, if it were me, you let me lay down on the floor. Only you, yeah, yeah, you. You let me let my heart ache in blue. standing on the corner, trying to find a way to gallop in another quarter. Half ass in hand, just another piece of cake. Getting dough is hard to make. I don't wanna lose, lose you. I don't wanna lose, lose you. Till it start running shy. Over and over till the day is done. 20 times cut and run. I don't wanna lose, lose you. I don't wanna lose, lose you. I don't wanna lose, lose you. I don't wanna lose you. Fly, tiptoe, asking no questions, she won't have to lie. She likes the charms, long as it's large. Make no mistake, she got the evil eye. Shuffle in the cards, like Silent Night. 25 lighters on my dresser, and yes, sir, you know I got to get paid. A 25 lighters on my dresser, and yes, sir, you know I got to get paid. I got 25 lighters on my 25 folks. Gonna break the bank, gonna burn the fire moves. Gonna rip the suits with 25 flows. I got 25 lighters, well, don't you know? 25 fried diamonds in my ring. 25 twirls in the trunks to bang. Oh, Lord. Making moves, making 25 mil. Gonna knock off a big dime, 99 Seville. A 25 lighters on my dresser, listen, I got to get paid. I got 25 lighters on my dresser, listen. About 25 doors. Representing for the doors and holding 25 more. It's easy done, put 25 out the door. Hitting the hall, we're gonna do it until 25 shows. 25 lights on my dresser, dresser. You know I got to get paid. Lighters on my dresser, dresser. Yes, sir. Come. 25 lighters on my dresser, yes, sir. Don't you know I like the beat? Aí, meu amigo, ZZ Top tem uma história interessante pra contar dessa banda. Eles têm, pra você que não sabe, eles têm meio metro de barba. É, vai até aqui embaixo, assim, mas a barba tem uma forma triangular, né? Ela vai afinando até aqui embaixo, mas até lá embaixo. O baterista já tirou. Desse último álbum eu já ouvi, já tirou, tá com os cabelos curtinhos. Agora os outros dois não. E na época, não sei qual. Qual firma, sei lá o que, indústria que fazia aparelho de barba, ofereceram $1 milhão para cada um para eles rasparem a barba. Eles filmaram os caras raspando a barba, porque a barba era famosa. É famosa até hoje, que eles não tiraram até hoje. E eles se negaram a fazer isso. É lógico que eles não estavam precisando de dinheiro, né? Porque se tivesse, seria tirado, porque barba cresce, cabelo não. É, cabelo na cabeça não cresce não, meu amigo. Bom, não, só o pessoal malda. Já cansei de falar que esse verbo é terrível. É, verbo maldar é terrível. Olha aí, o álbum La Futura de 2012. Você ouviu Chartreuse? Ó, Chartreuse e a Gotta Get Paid, eu já toquei daqui do EP. Não, e outra também. Tem uma outra música do EP aqui que eu toquei que eu não tô me lembrando qual é. Ficou faltar? Não, não chegou a tocar, não. Faltaram Consumption e It's Over. Tá? Mas essas não tocaram. Chartreuse, I Gotta Get Paid, Have a Little Mercy, ó, Big Sunshine Night, Still Easy Manhana, Flying Heights e I Don't Wanna Love, não, I Don't Wanna Lose, Lose You. Quase que eu falei Love, Love You, nada disso. I Don't Wanna Lose, Lose You e High Rating Blues. Tá aí, ó, ZZ Top, é o Southern Rock. Aliás, os dois últimos grupos são de Southern Rock, que é o ZZ Top e o Outlaws. Você ouviu também o Mr. Big e o Crocus. Semana que vem tem mais, gente, olha, eu ia dizer mais ou menos o que eu vou. Ia tocar semana que vem, mas é melhor deixar em suspense, de repente resolve mudar. Vem aí o especial, tá? O Celebration Day do Led Zeppelin, o último show. Eu já fiquei sabendo que eles vão fazer mais shows, tá? É, mais shows, acho que eles gostaram, não sei o que aconteceu. Espero, rezo a Deus, que seja no Brasil. E principalmente se Deus for brasileiro e quiser desse, que seja aqui. Isso já é impossível, né, cara? Mas não tem problema. Eu já vou assistir o Black Sabbath mesmo sem o Bill Ward, tá? Não é a formação original, tá faltando o Bill Ward. Led Zeppelin, então, meu amigo. Olha a série Deep Purple, tá vindo aí, tá lançando o último álbum, tá vindo no Brasil também. Pela enésima vez. Bom, gente, ó, mais um programa, mais um Classic Rocks pra vocês. E sabadão, aquela velha história, eu vou repetir sempre, sempre, sempre, tá? Se você for sair, meu amigo, não beba, ok? Ou melhor, se você for dirigir, né? Vou dirigir, não é sair não. Não, você pode sair, não vai dirigir, você pode beber, pode chocar com a vontade. Agora, se você for dirigir, não beba.